saudade, os hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho, recordando um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da música sertaneja. Lição de moral, antes tivemos Cenário do Meu Sertão com Zé Mineiro e Mirandinha e o Bambico, o Douradinho Bambico, brincando com a viola. Clube do Caipirão é tradição caipira. Alô, Luiz Henrique Pelícia, do Clube do Caipirão, violeiros e amantes da cultura caipira. De 7 a 9 de novembro de 2014, o grande FESMURP, Festival de Música Raiz de Pardinho, um dos maiores do Brasil. Neste ano de 2014, homenageando o Tião Carreiro. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. 80 anos do Rei do Pagode. Dia 7, início às 19 horas com eliminatórias e encerramento com um maravilhoso show de Bruna Viola. Dia 8, eliminatórias 19 horas e show com Mike Lian. No domingo, dia 9 de novembro, atividades culturais raiz das 9 da manhã até as 22 horas, com a grande final do festival e show com Mococa e Paraíso. É Pardinho em Festa com o FESMURP, Festival de Música Raiz, dias 7, 8 e 9 de novembro. Não percam! Clube do Caipirão é nosso parceiro. Informações no site fesmurp.com.br/fesmurp. Companheiro produtor, a Cereal Nutrição Animal oferece a melhor linha de produtos para nutrição animal, garantindo alta produtividade e custo-benefício. Cereal Nutrição Animal, rações para gado de corte, leite, equinos, suínos, frangos e farelo de soja. De Rio Verde, Goiás, direto para a sua propriedade. Garanta o sucesso da sua produção. 018-99708-0960. Cereal Nutrição Animal, preço justo e resultado de peso. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. É, menino, e a semana passada nós estivemos em Pardinho, onde foi realizada a sexta edição do FESMURP, Festival de Música Raiz, nessa edição de 2014, homenageando o grande mestre Tião Carreiro, nos 80 anos de vida e viola do Tião Carreiro, Rei do Pagode. Uma festa bonita, uma festa maiúscula. Na sexta-feira teve a Bruna Viola, sucesso apesar da chuva. No sábado foi Mike Lian, praça lotada. E no domingo a grande final, com grandes violeiros. Os 15 classificados, festa joia mesmo, os grandes violeiros do Brasil estiveram por lá. Uma festa bonita, com apoio da Prefeitura Municipal, dos vereadores, também do Instituto Jatobás e o SVCA, do Sérgio Vieira e Chico Almeida, que foi a direção e realização do evento. Festa bonita, foi transmitido ao vivo por algumas emissoras de rádio, teve também o show com o Rei Gaspar e Majestade, depois Mococa e Paraíso, teve a presença da Dona Nair, esposa do Tião Carreiro, Alex Marli, filha do grande mestre Tião Carreiro, neto do Tião Carreiro também teve por lá, grandes amigos, o Madril, que é de Goiatuba, Goiás, também teve presente, grande fanzaço do Tião, e grandes nomes da nossa canção, o Miltinho Carvalho de São Carlos, grande parceiro também, o Jota Camargo de Bauru, o Lincoln e o João Mineiro, que também teve, foi um dos jurados do grande evento, o Pereira de Souza de São Manuel, o Milton Menechelli, do Artina, povo apaixonado pela cultura, gente do Brasil todo esteve presente no FESMURP. Eu, junto com outros locutores e a Pamela Machado, estivemos apresentando nos 3 dias o grande evento, né? Festa maiúscula, parabéns a todos os organizadores do FESMURP 2014. Abração pro Felipe, pro Adriano, João Carlos, povo fanzaço do Clube do Caipirão, pessoal lá de Pardinho, né? O Felipe Pacheco, o Zé Procópio, grande compositor Zé Procópio. É,